Santa, contribui na Amparo a ele. As personalidades brasileiras entrevistadas por jornalistas especializados. Roda Viva. Segunda, 9:30 da noite, aqui no Antares, Canal 2. Todos os sábados de 8 às 9 da noite, a música baiana e o melhor do reggae invadem seu rádio. Afro Reggae. Reportagens inéditas, discografias e muito mais. Afro Reggae. Esse programa não vai sair da sua cabeça. Sábado, 8 da noite, na Antares AM. De São Paulo, toque sem palavras. Pantomima com música ao vivo. Teatro, 4 de setembro, dias 12 e 19 de junho, sexta-feira, às 21 horas. Apoio, Fundação Antares. Sábado, dia 9 de junho, o Brasil entra em campo para enfrentar a paralisia infantil. Nossa única defesa são as coxinhas da vacina. Por isso, você está convocado para levar seu filho, menor de 5 anos, ao posto mais próximo, mesmo que ele já tenha sido vacinado. Se você já tiver o cartão de vacinas, não se esqueça de levá-lo. Sábado, 9 de junho, vacine seu filho contra a paralisia infantil.